precisa pro bombeiro fazer hora extra. Fica me esperando em frente ao portão, porque eu tô chegando muito embriagado, sofrendo, apaixonado e o coração. Hoje tudo acabou, vou embora, amor, me deixou sozinho, na carência de carinho. Hoje ela foi embora, nem deu explicação, minha alma chora e agora está vazio o meu coração. Homens tão felizes juntos, um grande amor que a vida me deu. Planos que fizemos, eu juro, eu vou cumprir, pois seu amor sou eu. Mas enquanto cê não voltar, eu vou estar na mesa de um bar bebendo. Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão, porque eu tô chegando muito embriagado, sofrendo, apaixonado. Onde a gente bebe, chora, espera ela voltar. Portal do Arrocha. Homens tão felizes juntos, um grande amor que a vida me deu. Planos que fizemos, eu juro, eu vou cumprir, pois seu amor sou eu. Mas enquanto cê não voltar, eu vou estar na mesa de um bar bebendo. Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão, porque eu tô chegando muito embriagado, sofrendo, apaixonado. Avisa pro ponteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão, porque eu tô chegando muito embriagado, sofrendo, apaixonado e o coração na mão. Pois a mulher que amo hoje foi embora, saiu sem dizer nada, sem explicação. Aonde o grande amor é na mesa de um bar, onde a gente bebe e chora.